no ar. Meu bem, não bota fé, quer se safar, é só se puder. Quiser, não quer dizer que vai conseguir. Insistir pra fugir, ela vai te engolir. Conforme a hora passa, aumenta sua sede. Caiu na rede, é peixe, deixe de ser otária adversária, é necessário tentar ficar mais tempo de pé. Bote fé se quiser, a minha ideia anote. É só alguma das várias faces da morte. É mais um episódio de ódio, é mais um bandido fudido com uma automática na prática assassinatos em atos perverso, inverso chegou. Não atrasou, ela vem ou pega ou mata na hora exata que tem que ser. Correr, será que vai adiantar pegar ou deixar te largar? Qual que é, meu irmão? Pra me virar mané, só se for em outra encarnação. A explicação de tanta carência, revolução com uma arma na mão, consciência daquele moleque esquece. Ignore a lei, é sua tarefa, do pó do fumo da pedra. E quem criou a regra, carrega e descarrega, sossega só quando tem o que comer. Se não for assim, cadê o alimento? Se é do resto da feira que eu tirava o meu sustento. O lamento da revolta, um caminho sem volta, se te pega não te solta. Causado o confronto, pra ela é mais um ponto. Quem morreu foi o monstro, que a tal sociedade covarde não foi tarde, o criou. E no jogo marcou mais um gol, como daquele outro, com o 38, calibre que ele cursa. Roleta russa, cê viu a cara pulsa, o pulso já não pulsa. Foi ignorante e acabou sua chance. Revanche não terá, não tem pra onde correr. Véi, se ligar, a morte quer pegar você. Você. Que horas são? Não sei responder. É hora da morte acertar com você. Que horas são? Não sei responder. É hora da morte pegar quem dever. E sempre na fissura, tipo vai pôr pra F. Que na maldade real é tipo chefe. Na guerra ela fatura uma fartura. Na rua não tem vida futura, selada a certa altura pelo que eu carrego na cintura. No braço bagaço da bala de aço, a hora que passa a moto te laça, te caça de graça, disfarça no meio da praça, embaça fumaça. No seu raciocínio de chaminé, qual é? Você usa droga, mente paga a conta. Sua mãe, seu pai, família, você diz a aponta, aí sem nenhum sentimento, todo corroído por dentro. Esse é um preço que eu desconheço, mereço uma vida melhor. Mas se você quiser, vai aí viver seu caminho de merda. Quando você pular, não vai abrir o paraquedas. Vai, se estrepa no chão do destino, o caminho que escolheu. Tipo abalado, e não vem ajuda, os chegados se afastaram e não voltaram. Nunca. Uma neurose de angústia, e não é pouco, o corpo tremendo, tá ficando louco. Na gaveta, arma engatilhada, sua espera, é só pegar, puxar, mirar na testa, boom, já era. Não teve trégua com a paz, e não tá mais vivo, e todo mundo corre o risco. Que oração? Não sei responder. É hora da morte acertar com você. Que oração? Não sei responder. É hora da morte pegar quem dever. E eu digo, repito, complico, não complico, repito, explico comigo, contigo, amigo, inimigo, aviso no prejuízo, é isso, digo, não vou ficar. Ela tá na boca do canhão também, na munição, no doente, fase terminal, na fila do hospital, no vírus, miséria, desespero, suicídio. Na disputa do ponto de venda de droga, homicídio. Inimigo de quem tá vivo, na mentira, no descaso do gravata, desperdício de um governo de merda, de uma lei de merda. A vida por um triz, não vem me dar o caso, pois eu não sou juiz pra julgar, pra condenar. E no dedo do justiceiro, guerrilheiro, polícia, bandido, soldado, quem mais tiver preparado pra atirar, o terror ele alcança. Expira o ódio e expira a matança. No Citotec, na chuva que não vai pro Nordeste, então. E ela age a cada segundo, quem vai curar o mundo, aê. Mas meu Deus é meu guia, na paz, na rebeldia, na periferia, veja só. na propaganda que ilude, engana. Um pai de família caiu na pilha do comercial, armadilha, álcool é tremal. E na neurose, na psicose, de dose em dose, até morrer de cirrose. E ataca sem dó no cérebro de vários psicopatas. Faz a mira, tira, mata. Os guarda sobe lá na área, IML Rabecão. A sigla Instituto Mata Ladrão. E quem tá com sangue no olho, e quem pede socorro, cê cada um por si, e todos pelo morro. A crueldade predomina e segue uma rotina, mas eu tô esperto e pode botar fé. Quando o dilúvio chegar, eu tô na arca de Noé. Minha barca não afunda, ideia prevalece de segunda a segunda, não muda. ZFC, fogo cruzado, mais vivo do que nunca. Que horas são? Não sei responder. É hora da morte acertar com você. Que horas são? Não sei responder. É hora da morte pegar quem dever.